Yo. Broken, yeah. DTZN na voz. E o DK malvado. Várias sessões de putaria. E o do coque. Mais dose de sacanagem. Acabou contigo, várias pentadas de lado. Trança no modo agressivo. Piranha safadosa, gosta de tapa na raba. Desgraçada, masoquista, professora na sentada. No calor da emoção. Tá estressada, desestressa. Aproveita teu momento, porque tua hora é essa, safada. Vai, filha da puta, bota me fode a todo momento. Vai, maltrata minha pepeca, mas chuta que eu tô querendo. Só pode virar o estresse, ela gosta que bota nela. Só pode Esqueci o bagulho, é lei no beat, ó. Tipo o balanço. Joel C10, o ex-saturado de Cruz. Mais dose de sacanagem. Acabou contigo, várias pentadas de lado. Trança no modo agressivo. Piranha safadosa, gosta de tapa na raba. Desgraçada, masoquista, professora na sentada. No calor da emoção. Tá estressada, desestressa. Aproveita teu momento, porque tua hora é essa, safada. Vai, filha da puta, bota me fode a todo momento. Vai, maltrata minha pepeca, mas chuta que eu tô querendo. Só pode enviar o estresse, ela gosta que bota nela. Só pode aliviar o estresse, ela gosta que bota nela. Bota nela. Só pra aliviar o estresse, ela gosta que bota nela. Vai, filha da puta, bota. Só pra aliviar o estresse. Bota nela. Só pra aliviar o estresse, ela gosta que bota nela. Vai, filha da puta, bota.